Linha de Frente. E tomou posse na quinta-feira como presidente em exercício, aquele que possivelmente, né, será o presidente definitivo do Brasil até as eleições de 2018, a menos que você acredite que a Justiça Eleitoral venha a caçá-lo, né, que o Congresso abrirá um processo de impeachment ou que o Papai Noel realmente tem renas voadoras, né? Em seu primeiro discurso à frente do cargo, Michel Temer falou sobre diversos assuntos, iniciando sua fala pedindo que a população utilize a palavra confiança. Em minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança. Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia. Confiança na recuperação da economia nacional. Michel Temer falou também sobre a manutenção dos programas sociais. Reafirmo, e o faço em letras garrafais, vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Michel Temer garantiu ainda que não mexerá nos direitos adquiridos dos brasileiros. Eu expresso, portanto, nosso compromisso com essas reformas, não é? Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Nós temos de organizar as bases do futuro. Muitas matérias estão em tramitação no Congresso Nacional. As reformas fundamentais serão fruto de um desdobramento ao longo do tempo. Sobre a Operação Lava Jato, o presidente em exercício garantiu que as investigações continuam. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção quando, contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Já quanto à crise econômica, Temer afirmou que pretende reconstruir os fundamentos da economia brasileira. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do bem-estar da população. Para isso, é imprescindível reconstruirmos os fundamentos da economia brasileira e melhorarmos significativamente o ambiente de negócios para o setor privado, de forma que ele possa retomar sua vocação natural de investir, de produzir e gerar emprego e renda. O presidente em exercício usou o microfone para falar também sobre o respeito às instituições do Estado. Nesta tarde de quinta-feira, não é momento para celebrações, mas para uma profunda reflexão. É o presente e o futuro que nos desafiam. E não podemos olhar para a frente com olhos de ontem. Olhamos com olhos do presente e olhos no futuro. Faço questão, e espero que sirva de exemplo, de declarar meu absoluto respeito institucional à senhora presidente Dilma Rousseff. Não discuto aqui as razões pelas quais foi afastada. Quero apenas sublinhar a importância do respeito às instituições e a observância à liturgia nas questões, no trato das questões institucionais. Temos pouco tempo, mas se nos esforçarmos, é o suficiente para fazer as reformas que o Brasil precisa. Não vamos falar em crise, vamos trabalhar. O nosso lema, que não é um lema de hoje, nosso lema é ordem e progresso. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Palavras do agora presidente em exercício, Michel Temer, em seu primeiro discurso após o afastamento temporário e possivelmente definitivo, né, da presidente Dilma Rousseff na quinta-feira. E por que é que eu reproduzo esses trechos do discurso? Bom, para que você lembre dessas palavras, memorize e cobre mesmo, porque na própria quinta-feira, por exemplo, o novo gabinete já enviou ao Congresso um projeto que meio que contradiz o que foi dito no discurso do Temer, né, a respeito aí de austeridade nos gastos, solicitando autorização dos parlamentares para ampliar o rombo fiscal previsto para o ano de 2016. Enfim, uma questão contábil, né, mas que pode ter impacto direto na vida dos cidadãos. E na eleição municipal de 2012, eu tive o cuidado de gravar o horário eleitoral dos candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu e até separar algumas dessas promessas, né, no que diz respeito ao transporte coletivo, por exemplo. Promessas como a instalação de ar-condicionado na frota, a melhoria dos itinerários e horários para os usuários e não para as empresas, parecem aí não estar sendo cumpridas, né? E agora no pleito de outubro, com certeza, muitas dessas questões vão ressurgir em forma de promessa. E para quê, né? Para que não sejam cumpridas de novo, enfim. E é por isso aí que eu trouxe esses trechos aí do discurso do Temer, para que você lembre e efetivamente cobre.